família juntas muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nossas campanhas educativas e culturais têm o apoio de Rocha Magazine Construção, Rua José Calil 1467, Vila Nova. Fone fixo WhatsApp 19-3812-2448. Rocha Magazine Construção. Se você também quiser deixar seu comércio em evidência, venha fazer parte dos projetos educativos e culturais da Rádio Municipal FM. Ligue 3812-2211. Apoie nossos projetos educativos e culturais. ZYU 759, canal 285, operando em 104,9 MHz. Rádio Municipal FM, Rua Francisco Cesário de Azevedo, número 730, bairro Vila Nova, Cosmópolis, São Paulo. Telefone 3812-2211. Rádio Municipal FM, 104,9, tá no coração da gente. Você não pode perder. Todos os sábados, a partir das 8 horas até ao meio-dia, você tem encontro marcado com Ferreira Darcy, aqui na Municipal FM. Show da manhã, a volta da Jovem Guarda no seu rádio. É uma festa de arromba. Ei, ei, que onda, que festa de arromba. Frio, frio, é inverno. O seu cobertor de orelha. Municipal é ferro. Rocha Magazine e Construção informa a hora certa. 1:03. Municipal. A partir de agora, tem samba na Municipal FM. Pagode 104, o melhor do samba e pagode. Eu tinha um amor, quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou, a gente podia até continuar. Mas só que você só me quer pra você, e só com você eu não posso ficar. Porque minha outra metade, na certa vai me procurar. Eu disse a você que eu tinha um amor, quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou, a gente podia até continuar. Mas só que você só me quer pra você, e só com você eu não posso ficar. Porque minha outra metade, na certa vai me procurar. Pois esse amor fez história no meu coração, de mansinho foi ganhando. Abuso de poder. Você não pode me crucificar, e por favor não me faça escolher. Eu tenho um medo danado de te perder. Você não pode me crucificar, e por favor não me faça escolher. Eu tenho um medo danado de te perder. Eu disse a você que eu tinha. A gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você, e só com você eu não posso ficar. Porque minha outra

dessa garota eu vou fazer investimento. Eu vou chegar devagarinho até pegar intimidade. Garotas gostam quando os homens se comportam com respeito. Eu não olhei no peito, não olhei da bunda com intenção de sacanagem. Ó, estava olhando pro decote da blusinha, estava olhando pro design do shortinho. Tá na moda, tá na moda. Se for bem pequenininho, tá na moda, tá na moda. Quando é pequenininho, lá na zona leste, lá na zona norte, lá na zona oeste, lá na zona sul, eu só olho pro shortinho. Eu não olho pro bumbum, não, não. Eu só olho pro shortinho. Eu não olho pro bumbum. Principal FM. Pra fazer samba não basta ser crioulo, nem subir o morro, nem ser de escola fundador. Vamos deixar de fingimento, o negócio é talento e talento não tem cor. Vamos deixar de é talento e talento não tem cor. Olha aí meu camarada, irmão de cor, não me venha por favor com essa história de raiz. Se cada um quiser voltar ao berço agora, todo mundo vai-se embora e fica o índio só de argola no nariz. Pra fazer samba não basta ser crioulo, nem subir o morro, nem ser de escola. Que o reboliço, para com isso, que o samba tem que ser amor. Eu aqui sou favorável às misturas de raças e culturas e de gente de valor. Mas pra fazer samba, não basta ser crioulo, nem subir o morro, nem ser de escola fundador. Vamos deixar de fingimento, o negócio é talento e talento não tem cor. Chá de leão-leão e fingimento, o negócio é talento e talento não tem cor. Convidou-me honrando minha portela pra fazer pra ela o samba enredo que passou. Eu que sou um portelense doente, fiz o samba mais quente, mas a máfia me cortou. Mas pra fazer samba não basta ser crioulo, nem subir o morro, nem ser de escola. O negócio é talento e talento não tem cor. Vamos deixar de leão-leão e fingimento. O negócio é talento e talento não tem cor. Os sambistas vão se dividindo, americano invadindo, discoteca já colou. Além do mais, se o samba é só do bom crioulo, nessa aí eu tô no bolo, pois crioulo eu também sou. Além do mais, além do mais, se o samba é só do bom crioulo, nessa aí eu tô no bolo, pois crioulo eu também sou. Além do mais, se o samba é só do bom crioulo, nessa aí eu tô no bolo, pois crioulo eu também sou. Além do mais, se o samba é só do bom crioulo, nessa aí eu tô no bolo, pois crioulo eu também sou. Além do mais, se o samba é só do bom crioulo. Tem pagode, tem samba na Municipal FM.

contra as ilusões dos preceitos e os grilhões dos preconceitos gerais. Calcular o infinito transposto, dominar os desejos, seguir os ideais. Assim, ser verdadeiramente mãe. Talhar a cria para as lutas e os principais gozos da vida. A música, a poesia e o amor. Tem pagode, tem samba na Municipal FM. Pagode 104. Engraçado. Vejam como são as coisas. Ela sangue azul e eu sangue vermelho, mas vai dar certo. Ela nasceu na zona sul e eu sou da favela. Eu tô no estilo pagodeiro e ela de donzela. Se ela é Vasco, eu sou Flamengo. Ela só pensa em brigar e eu quero dengo. Eu quero filme de terror e ela quer novela. Ela só paga de uma vez e eu vou na parcela. Eu sou da noite, ela é do dia, mas o destino nos sorriu naquele dia. Canta! Deixa quem vai dizer que não tem nada a ver. A gente se entender. Não importa, eu amo você. Eu já me acostumei. Se brigar, tudo bem. O final eu já sei. Não importa, eu amo você. Deixa quem vai dizer que não tem nada a ver. A gente se entender. Não importa, eu amo você. Eu já me acostumei. Se brigar, tudo bem. O final eu já sei. Não importa, eu amo você. Ela nasceu na zona sul e eu sou da favela. Eu tô no estilo pagodeiro e ela de donzela. Se ela é Vasco, eu sou Flamengo. Ela só pensa em brigar e eu quero dengo. Eu quero filme de terror e ela quer novela. Ela só paga de uma vez e eu vou na parcela. Eu sou da noite, ela é do dia, mas o destino nos sorriu naquele dia. Naquele dia. Pagode, tem samba na Municipal. Você vem me procurar, faço tudo pra evitar, mas meu coração sempre te deixa entrar. Ilusão que eu criei, se faz bem ou mal, não. Você foi tão normal, pra mim foi tudo que sonhei. Que maldade, você mente. Não tá nem aí se vai me machucar, porque sabe que pra sempre, incondicionalmente.

Senhoras e senhores, meu convidado especial para este disco, Caetano Veloso. A Bahia está que alegria não ter sido em vão que ela expediu as seadas pra trazer um samba pra ouvir. Pois o mito surgiu dessa maneira. E agora estamos aqui. Refletiu-se sua face verdadeira. Que alegria não ter sido em vão que ela expediu as seatas pra trazerem o samba pra ouvir. Pois o mito surgiu dessa maneira. E agora estamos aqui do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em jamelão no Rio Vermelho. Todo ano, todo ano, na festa de Iemanjá, presente no 2 de fevereiro. Nós aqui, ele lá, isso é a confirmação de que a Mangueira é onde o rio é mais baiano. Melhor do samba e pagode. Pagode 104. Daqui a pouco, mais músicas. Municipal FM. Me amarro. Eu tô ligada. Eu curto. Municipal FM. Vida saudável. Alimente essa ideia. Não force o bebê a comer. A quantidade de alimento que vai ingerir será decidida por ele mesmo. Quando a criança não quiser mais, é porque já está satisfeita. Não adicione açúcar na papinha ou no suco oferecido ao bebê, pois as frutas já são naturalmente doces. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Nossas campanhas educativas e culturais têm o apoio de Rocha Magazine Construção, Rua José Calil 1, 467, Vila Nova. Fone fixo WhatsApp 19-3812-2448. Rocha Magazine Construção. Se você também quiser deixar seu comércio em evidência, venha fazer parte dos projetos educativos e culturais da Rádio Municipal FM. Ligue 3812-2211. Apoie nossos projetos educativos e culturais. O telefone do ouvinte. 3812-2211. 3812-2211. Participe! Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Municipal FM. A frequência do inverno. Municipal FM. Inverno. Rocha Magazine e Construção informa a hora certa. 1h44. Tem pagode, tem samba na Municipal FM. Pagode 104. Gostoso, meu dia, papai dançou com ele, me deixando tarde. Papai sapateou, o gostoso meu dia, mamãe dançou com ele, de rostinho pode. Mas mamãe foi baiana festeira, papai foi grande pagodeiro. Mamãe foi baiana festeira, papai foi grande pagodeiro. Mamãe me contou, isso terminou com a bebê. Papai tava lá, papai viu mamãe. Mamãe gostou, papai radiou. Mamãe gostou, papai radiou. Mamãe gostou, por isso eu aqui estou. Mas papai radiou, mamãe gostou. E papai radiou, mamãe gostou. Papai radiou, mamãe gostou. Por isso eu aqui estou. Mas papai radiou, mamãe gostou. Tira papai radiou, mamãe gostou. Papai radiou, mamãe gostou. Por isso eu aqui estou. Mas papai radiou, mamãe gostou. Papai radiou, mamãe gostou. Mamãe gostou, por isso eu aqui estou. Mamãe gostou, papai vagiou. Mamãe gostou, papai vagiou. Mamãe gostou, por isso eu aqui estou. Mas papai vagiou. Mamãe gostou, papai vagiou. Mamãe gostou, papai vagiou. Mamãe gostou, por isso eu aqui estou. Alô, madrinha! Agora é aquela que fez sucesso, que a senhora sabe como ninguém. Vamos cantar com a gente. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Ela vem o sereno trazendo um recado do Guarani. Vem contando pra gente, vira presidente, vai chegar aqui. Com uma cara de anjo tocando seu banjo, Arlindinho Cruz. Grande Arlindo. E Dona Ivone Lara, essa joia tão rara, tão cheia de luz. Laia, laia. Lá vem o Sombrinha fazendo harmonia com seu cavaquinho. Pode estar no batido com meu camarada, seu cavaquinho. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra bater. Olha aí, pode crer. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. O cacique de Ramos vai chegar o cobre com seu violão. Alô, Cabão! Tia toca bonita, cantando gostoso e batendo na mão. Olha a rapaziada fazendo raqueiro e comprando a bebida. Deixa pra Vicentina essa nega divina fazer a comida. Tanta repique, bandeira e cavalo pra ficar legal. Fica legal. Todo mundo cantando, sambando e tocando no maior astral. Vamos juntos! Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Pagode pra valer. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. O que é, o que é? O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Toma da mão, isso é toma da mão. Quintal, como é que é? É pagode, é pra valer. Pagode pra valer. O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é fundo de quintal. Pagode pra varrer. Que Deus abençoe. Segunda Celeste. Nossa madrinha, que luta pelo nosso povo, pelo nosso samba. Bate palma, Leci Brandão. É pagode pra valer. Obrigado. Pagode. Gente que hoje é referência no Brasil. Segunda sem lei. Todo mundo. O melhor do samba e pagode. Municipal FM. Vamos dar uma volta em Madureira, terra do samba. Vamos até a serrinha do Império Serrano. As cores.

Se você também quiser deixar seu comércio em evidência, venha fazer parte dos projetos educativos e culturais da Rádio Municipal FM. Ligue 3812-2211. Apoie nossos projetos educativos e culturais. ZYU 759, canal 285, operando em 104,9 MHz. Rádio Municipal FM, Rua Francisco Cesário de Azevedo, número 730, bairro Vila Nova, Cosmópolis, São Paulo. Telefone 3812-2211. Rádio Municipal FM, 104,9, tá no coração da gente. Notícia 104. Informação, você por dentro de tudo que acontece em Cosmópolis, no Brasil e no mundo. Notícia 104. Já estão em vigor as novas penas para furto ou roubo de cabos, fios e equipamentos relacionados à geração de energia elétrica e telecomunicações. A lei foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União de hoje. O texto prevê o aumento da pena para 2 a 4 anos de prisão e multa no caso de furto de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. Se o roubo ou furto for cometido contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de município, ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais, a pena é maior. Reclusão de 6 a 12 anos, mais multa. No caso da receptação de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, transferência de dados ou de cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários, a nova pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão. Para Fernando Soares, diretor de regulação da Conex Brasil Digital, sindicato que reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade, a nova lei representa um ganho para a sociedade. Você, usuário, você, consumidor do setor de telecomunicações, quando tem essa infraestrutura roubada perto da sua residência ou do seu trabalho, você fica sem acesso a serviços essenciais, como polícia, SAMU, bombeiros. Além disso, eu uso hoje telecomunicações para tudo, para a saúde, para a educação, para trabalhar. Além disso, esse custo para as empresas pode se transformar num custo para a sociedade, porque ao invés das empresas estarem investindo em novas áreas, na melhoria da qualidade de serviço para o cidadão, ela tem que repor esses equipamentos roubados ou furtados. Por isso, a sanção dessa lei é um grande ganho para a sociedade brasileira. Na cidade do Rio de Janeiro, no primeiro semestre deste ano, a concessionária de energia elétrica Light contabilizou 115 ocorrências de furtos de cabos de energia, o equivalente a 87,5 quilômetros de fiação vandalizada. A companhia estima o prejuízo de R$11,5 milhões no período, 20% a mais que as perdas financeiras devido a furtos em 2024. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Tereza. Você ouviu Notícia 104. Aqui, a cidade de Cosmópolis sempre bem informada. Municipal FM, nossos projetos educativos têm um apoio cultural de Cosmonet, sua internet na velocidade da luz. Telefone 3812-1451. Acesse cosmonet.com.br. Rádio Municipal FM, 104,9. Telefone 3812-2211. Oi, gente! Eu, Ferreira Darcy, estou todos os sábados, das 8 até as 12 horas. Rádio Municipal FM, 104,9. Telefone 3812-2211. Oi, gente! Eu, Ferreira Darcy, estou todos os sábados, das 8 até as 12 horas. 287-991-231-287. Curtindo em casa e também no jardim. Viver a vida aqui é assim, com liberdade, amor e paz. Curtindo o friozinho que só aqui faz. Municipal. Inferno.

gostou do samba e hoje vive muito bem, bem. Ela devia nascer pobre também. Tem pagode, tem samba na Municipal. Pode até comover, só não vale chorar. Não engana o teu coração assim. Um amor pra valer tem que dar muito mais. Avisei pra você, não pisar tanto em mim. Deixa o tempo correr e essa mágoa passar. Não recorre teu coração assim. Você vai entender e essa dor vai curar. Só lamento que o teu sofrimento está longe do fim. A vida é engraçada, às vezes dá carinho e a gente deixa tudo se perder por aí sem saber. Depois que joga fora, a gente sempre chora e aprende que o amor sabe bater pra valer. Quem não sabe amar, não sabe dar nem receber. Não vou ligar, pode chorar, tentando me comover. Pode machucar, intimidar, entorpecer. Não vou ligar, pode gritar, que eu só nasci pra você. Vale chorar, não me engana o teu coração assim. Um amor pra valer tem que dar muito mais. Avisei pra você, não pisar tanto em mim. Deixa o tempo correr e essa mágoa passar. Não reclama do meu coração assim. Você vai entender, essa dor vai curar. Só lamento que o teu sofrimento está longe do fim. A vida é engraçada, às vezes dá carinho e a gente deixa tudo se perder por aí sem saber. Depois que joga fora, a gente sempre chora e aprende que o amor sabe bater pra valer. Quem não sabe amar, não sabe dar nem receber. Não vou ligar, pode chorar, tentando me comover. Pode machucar, intimidar, entorpecer. Não vou ligar, pode gritar, que eu só nasci pra você. Pagode, tem samba na Municipal. Essa é uma homenagem do 100% a três grupos que fizeram muito pelo nosso samba. Alô, Pirraça. É difícil dizer qual de nós tem razão. Nosso caso de amor não pode se acabar. Deixamos levar. separação. Deixa comigo. Você refletiu, não foi radical. Eu também lutei pra combater o mal. A paz enfim renasceu. Ser feliz é fundamental. Ah, se eu pudesse gritar pro mundo inteiro ouvir, desataria esse nó e deixaria fluir. E a posse é um sentimento dos que não sabem amar, pois quem ama na verdade tem que confiar. Pois quem ama na verdade tem que confiar. Pois quem ama na verdade tem que confiar. Só preto sempre é paciente. Sua insensatez provocou a desarmonia no nosso viver. Mais tarde sei que vai sentir a falta que faço a você. Bem melhor é tentar outra vez, procurar reconciliação. Pois sabemos muito bem como dói a separação. Seu doce perfume me envolve, devolve o carinho ao nosso viver. Sou feliz ao teu lado, meu bem querer. Não brigue, amor. Pagode, tem samba na Municipal FM. Daqui a pouco, mais músicas. Municipal FM. Fique sempre ligado na gente. Aqui o sucesso que faz é vencer. Municipal FM 104.9. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas esse choro de vida se transformou em preocupação, porque o meu Lorenzo nasceu prematuro. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode, procure um banco de leite humano e faça a sua doação. Qualquer quantidade faz diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Saiba mais em saúde.gov.br/doação de leite. Nossas campanhas educativas e culturais têm o apoio de Rocha Magazine Construção, Rua José Calil 1, 467, Vila Nova. Fone fixo WhatsApp 19-3812-2448. Rocha Magazine Construção.

Pagode 104. Olha o cara metade aí. Agora eu quero ver as gatinhas no mexe remexe. Uma menina eu vou chamar pra ver se tem samba no pé. Vem correndo, eu tô aqui. Você não vai samba só. Que gracinha essa menina. Tremendo visual, ela tá com tudo em cima, pra liberar geral. Que gracinha essa menina, que tremendo visual, ela tá com tudo em cima, pra liberar geral. Uma menina eu vou chamar, pra ver se tem samba no pé. Vem correndo, eu tô aqui. Você não é samba só. Essa menina, que tremendo visual, ela tá com tudo em cima, pra liberar geral. Que gracinha essa menina, que tremendo visual, ela tá com tudo em cima, pra liberar geral. Ela é quebra de um jeito diferente, sensual e envolvente, não é mole não. Quero ver a galera agitando na palma da mão. Sensualidade, juntinho do caramelar. Vem! Uma menina eu vou chamar, pra ver se tem samba no pé. Vem correndo, eu tô aqui. Você não vai sambar só. Que gracinha essa menina, que tremendo visual. Ela tá com tudo em cima, pra liberar geral. Que gostosura, é uma loucura. Eu não resisto a essa tentação. Essa menina já virou minha cabeça e roubou meu coração. Meu coração. Que gostosura, é uma loucura. Eu não resisto a essa tentação. Essa menina já virou minha cabeça e roubou meu coração. Mexe, remexe nesse vai e vem. Requebra, balança as cadeiras, meu bem. Gatinha, esse teu rebolado não tem pra ninguém. Municipal FM. Do interior. pagode, tem samba na Municipal FM. As tardes de domingo já não são iguais. A carta que escrevi ainda está aqui. Do samba e pagode. Pagode 104. Daqui a pouco, mais músicas. Municipal FM 104,9. Rádio Municipal FM. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação

pagode, tem samba na Municipal FM. Pagode 104. Constelação. Vamos embora, eu aqui volto, mas não. Vou morar no infinito e virar constelação. Portela apresenta, Portela apresenta, do folclore tradições, milagres do sertão, a mata virgem, assombrada com mil tentações. Sai apagar. Ora canta, canta Irapuru e encanta, liberta a mágoa do seu triste coração. Negrinho do pastoreio foi a sua salvação, e derrotando o gigante era uma perfia irmã. Macunaíma volta com a moira gritando, Marubiara na luta e no amor. Sua pedra para sempre o monstro levou. O nosso herói assim cantou. Vou-me embora, eu aqui volto, mas não. Vou morar no infinito e virar constelação. Vou-me embora, eu aqui volto, mas não. Vou morar no infinito e virar constelação. Portela apresenta, Portela apresenta, o folclore do samba e pagode. Municipal FM. É coisa da minha cabeça ou eu estou sonhando? Queria tanto te ver, tô até duvidando que eu te encontrei nesse lugar sem esperar. Você é a minha verdade, sabe que eu não minto. Coração adolescente segue seu instinto. Quando te vê, quer se perder e mergulhar nos teus beijos, nesse mar de amor, viajar no teu corpo e me perder.

amarrando meu sorriso só pra ver, só pra ver alguma lágrima querendo se soltar dos meus olhos quando a hora de dizer adeus chegar. Municipal FM. Participe com a gente. Rádio Municipal FM 104,9. Telefone 3812-2211. A rádio do seu coração. Municipal FM tá no coração da gente. Ah, quando o período de seca passa, não é preciso economizar água, certo? Errado. O consumo exagerado de água faz com que esse recurso fique comprometido. Uma torneira aberta aqui, um banho demorado ali, lavar o carro e a calçada com mangueira, não reutilizar a água. Mesmo que sua cidade não esteja com racionamento de água, esse é um recurso limitado. O uso responsável é importante para assegurar a água a todos. Nunca é tarde para rever nossos hábitos. Economize água. O meio ambiente agradece. Nossas campanhas educativas e culturais têm o apoio de Rocha Magazine Construção, Rua José Calil 1467, Vila Nova. Fone fixo WhatsApp 19-3812-2448. Rocha Magazine Construção. Se você também quiser deixar seu comércio em evidência, venha fazer parte dos projetos educativos e culturais da Rádio Municipal FM. Ligue 3812-2211. Apoie nossos projetos educativos e culturais. Rádio Municipal. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre diabetes. O médico endocrinologista Dr. Rafael Perger nos fala o que é o diabetes tipo 1. Olá, ouvintes. O termo diabetes mellitus refere-se a uma doença caracterizada pela hiperglicemia, que é o aumento da glicose ou açúcar no sangue. Tanto o diabetes do tipo 1 como o tipo 2 causam a hiperglicemia. No diabetes do tipo 1, a causa da elevação da glicemia é a falta da produção do hormônio insulina, que é responsável por manter os níveis de açúcar no sangue controlados. A insulina é secretada por um órgão chamado pâncreas. O pâncreas do diabetes tipo 1 não funciona por conta de uma reação autoimune, que é a produção de anticorpos contra as células do pâncreas. O que desencadeia esse processo de autoimunidade ainda não está claro. O diabetes do tipo 1 acomete geralmente crianças e adolescentes, e o tratamento é feito através das injeções de insulina, associada à orientação alimentar por uma nutricionista. O diabetes do tipo 1 não possui cura, mas sim tratamento. Esse tratamento evoluiu muito nos últimos anos, através de insulinas melhores e métodos mais modernos de medição da glicose no sangue. Assim, desde que faça as medições de glicemia corretamente e se adapte a um esquema de aplicações de insulina, o diabético do tipo 1 terá uma vida normal. Na dúvida, procure um endocrinologista. Dicas de saúde sobre os mais variados temas estão disponíveis no canal Doutor Ajuda no YouTube. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda, acessando www.ajudasaude.com.br ou baixe o aplicativo Ajuda Saúde. Doutor Ajuda, informações confiáveis em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Rádio Municipal FM. Há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Municipal FM. Vento. É inverno. Municipal FM. Rocha Magazine e Construção. Informa a hora certa. 3:27. Municipal. Tô juntando os cacos que você deixou aqui. No meu coração tá me ferindo, tá me tirando a paz, me machucando. Só de pensar na gente me pego chorando. Não tá fácil conviver com isso. Se a cada rosto que eu vejo lembro teu sorriso, meio tímido, inocente. Até seu cheiro, o vento sopra, faz lembrar a gente. Ai, ai. Fazer absurdo no tempo voltar e entrar no seu mundo, te enguiçar. Tô sofrendo por dentro, tô com o peito doendo. Se tiver outra chance, começo de novo. Que ficou faltando, faria em dobro. Dessa vez eu não erro. Vou fazer tudo certo. Seu cheiro, o vento sopra, faz lembrar a gente. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Faz lembrar a gente. Vou fazer absurdo no tempo voltar e entrar no seu mundo, te reconquistar. Tô sofrendo por dentro. Municipal FM. A música que você gosta de ouvir, toca aqui. Maltratam o coração. me causa dor. Definitiva Municipal. Vai soltando o seu cabelo, vai tirando meu sossego.

aromaterapia é conhecida pela humanidade desde os tempos antigos. Não é de hoje que os seres humanos se valem de cheiros de ervas e flores para beneficiar a saúde física e mental. Nas últimas décadas, as universidades e centros de pesquisa têm se aprofundado no estudo dos aromas e suas conexões cerebrais. A partir do conhecimento das propriedades químicas das plantas, foram sendo estabelecidas suas correlações com efeitos físicos e bem-estar emocional. Não é difícil entender como a aromaterapia funciona. Se pensarmos em quão desconfortável pode ser estar em um local mal cheiroso, podemos rapidamente fazer a conexão inversa. Aromas e perfumes sempre foram considerados tão preciosos nas culturas em todo o mundo que eram oferecidos aos deuses. Com o avanço das pesquisas, a prática vem sendo sistematizada a partir das substâncias ativas de cada planta. Hoje, há profissionais especializados trabalhando com óleos essenciais em terapias complementares. Rádio Municipal FM tá no coração da gente. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Municipal FM. Inverno quente. Inverno quente. Inverno. Municipal FM. Rocha Magazine e Construção informa a hora certa. 3h46. Bailão só vai dar eu e você.

você não sente mais amor, eu respeito. Louco com você só pra dividir aluguel. Se continuar assim, um de nós dois vai deixar de ser fiel. Aô, paixão, menino! É tão raro te encontrar de bom humor pra gente conversar. Tão difícil dividir contigo mesmo lá. Assim, gente, ó. A cama ficou grande demais. Amor que é bom a gente não faz. Nosso café da manhã é brigar. O nosso amor perdeu a língua. Somos dois estranhos do mesmo endereço. Se você não sente mais amor, eu respeito. Continuar assim. Somos dois estranhos do mesmo endereço. Se você não sente mais amor, eu respeito. Não tô com você só pra dividir aluguel. Se continuar assim. E somos dois estranhos do mesmo endereço. Se você não sente mais amor, eu respeito. Não tô com você só. Continuar assim, um de nós dois vai deixar de ser fiel. Um de nós dois vai deixar de ser fiel. Um de nós dois vai deixar de ser fiel. O melhor da música sertaneja, Clube Sertanejo. Clube Sertanejo. Clube Sertanejo. Clube Sertanejo. Música sertaneja de qualidade. Clube Sertanejo. Municipal FM. Clube Sertanejo. Clube Sertanejo, o melhor da música sertaneja. Daqui a pouco, mais músicas. Municipal FM, Rádio Municipal. Uma rádio tá no coração da gente. Na hora de comprar um brinquedo, alguns cuidados fazem toda a diferença. Verifique se ele é fabricado com materiais seguros. Produtos falsificados podem conter substâncias tóxicas que causam alergias e irritações na pele da criança. Em caso de dúvida, consulte o Imetro pelo site www.imetro.gov.br. Nossas campanhas educativas e culturais têm o apoio de Rocha Magazine Construção, Rua José Calil 1467, Vila Nova. Fone fixo WhatsApp 19-3812-2448. Rocha Magazine Construção. Se você também quiser deixar seu comércio em evidência, venha fazer parte dos projetos educativos e culturais da Rádio Municipal FM. Ligue 3812-2211. Apoie nossos projetos educativos e culturais. 3812-2211. Aumente o volume. Municipal FM. Pediu, tocou. ZYU 759, canal 285, operando em 104,9 MHz. Rádio Municipal FM, Rua Francisco Cesário de Azevedo, número 730, bairro Vila Nova, Cosmópolis, São Paulo. Telefone 3812-2211. Rádio Municipal FM 104,9, tá no coração da gente. Notícia 104. Informação, você por dentro de tudo que acontece em Cosmópolis, no Brasil e no mundo. Notícia 104. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que sinais demonstram o interesse dos Estados Unidos em discutir o tarifaço e que o governo acredita em possível acordo. As tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros pelo presidente Donald Trump começam a valer na próxima sexta-feira. Fernando Haddad destacou que o Brasil nunca abandonou a mesa de negociação. Eu acredito que essa semana já há algum sinal de interesse em conversar e há uma maior sensibilidade de algumas autoridades dos Estados Unidos de que talvez tenham se passado um pouquinho, né, e queiram conversar. Alguns empresários estão fazendo chegar ao nosso conhecimento de que estão encontrando maior abertura lá. Não sei se vai dar tempo até dia 1º, mas o que importa não é essa data fatídica. É uma data que pode ser alterada por eles, pode entrar em vigor e nós nos sentarmos e rapidamente concluirmos uma negociação. O ministro, inclusive, entregou, nesta segunda-feira, um plano de contingência ao presidente Lula. A medida busca reduzir o impacto das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e setores atingidos, além de manter empregos. Haddad diz estar confiante que o Brasil vai estar preparado para superar esse momento. Segundo ele, o anúncio do plano depende da entrada em vigor do tarifaço e de uma decisão de Lula. Mas eu não sei qual é o cenário que o presidente vai optar. Por isso que eu não posso adiantar as medidas que vão ser anunciadas por ele. Mas como são vários cenários, todo tipo de medida cabe em algum deles, né? Mas quem vai decidir a escala, o montante, a oportunidade, a conveniência e a data é o presidente. Então nós não estamos fixados nessa data de 1º de agosto porque nós temos uma relação que tem que ser restabelecida e vai ser feito com maior dignidade possível. O ministro Fernando Haddad falou que uma possível conversa entre Lula e Trump depende de um protocolo e também que se coloque dignidade à mesa. É uma questão protocolar para que o país coloque dignamente à mesa, né? Dialogue com um parceiro centenário. É papel nosso, dos ministros, justamente azeitar os canais para que a conversa, quando ocorrer, seja a mais dignificante e edificante possível. Não seja uma coisa como aconteceu, né? Várias conversas que não foram respeitosas, né? Preparar isso é respeito ao povo brasileiro. Haddad afirmou ainda que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem feito um esforço monumental nas negociações e que não há nenhuma obstrução de comunicação pela parte brasileira. Desde maio, o governo enviou 2 cartas para chegar a um acordo com os norte-americanos, mas até o momento ainda não teve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Você ouviu Notícia 104. Aqui, a cidade de Cosmópolis sempre bem informada. Municipal FM, nossos projetos educativos. Tem um apoio cultural de Cosmonet, sua internet na velocidade da luz. Telefone 3812-1451. Acesse cosmonet.com.br. Municipal FM. Essa é a sua rádio, a sua sintonia, o ano todo, todo dia. Oi, gente! Eu, Ferreira Darcy, estou todos os sábados, das 8 até as 12 horas, apresentando o Show da Manhã. Muita música, muita alegria, muito otimismo, muito amor no coração. Participe comigo e ganhe prêmios. Municipal FM 104,9. Ligue e participe 3812-2211 ou pelo nosso WhatsApp 991-23-1287. 991-23-1287. O seu cobertor de orelha. Inverno. Municipal FM. Rocha Magazine e Construção informa a hora certa. 4:08. Matando saudades. A Municipal FM apresenta Clássicos da Municipal. Municipal. Matando saudades. A Municipal FM apresenta Clássicos da Municipal. Da pessoa amada, um retratinho para recordar.